nó da tua orelha ainda dói em mim. Cebolinha mandou avisar. Quando a freguesa chegar, muitos pãezinhos há de degustar. Magali faz a cadência da situação. É que essa padaria nunca vendeu pão. E tudo que é de ruim sempre cai pra cá. Salve todas as favelas do Brasil! Tem pouca gente na fronteira, então é só chegar. Então chega, família! O dinheiro vem pra confundir o amor. Santo pesado que tá sem andor, tá tomado amor, ligado asfalto. Vocês? Estão ligados, né? Estão sabendo, né? Chega no miudinho, no miudinho. Na linha de frente não pode amarelar o sorriso inocente das crianças de lá. Quem tá na linha de frente não pode amarelar o sorriso inocente das crianças de lá. Mas o nó da tua orelha ainda dói em mim. Mandou avisar. Quando a freguesa chegar, muitos pãezinhos há de degustar. Magali faz a cadência da situação. É que essa padaria nunca vendeu pão. Jamais, jamais. E tudo que é de ruim sempre cai pra cá. Ô, papai. Tem pouca gente na fronteira, então é só chegar. Então chega do coração, família. O dinheiro vem pra confundir o amor. O santo pesado que tá ceando.